quando foi o lançamento do livro, projetámos tudo com esta equipa, pessoas que estão aqui ligadas direta e indiretamente, pessoas da rádio, hoje estendeu-se também a pessoas de família e que vem também neste dia, que é a altura do mês de dezembro, é a altura do Natal. Mas queria aqui fazer já alguns agradecimentos públicos, porque são pessoas que nos dizem muito, em termos pessoais e em termos de rádio. Também lhe quero agradecer, porque o Casimiro é nosso amigo, é nosso publicitário, e o Casimiro, quando se pensou fazer este almoço, dispôs-se logo a abrir as suas portas, desta forma como todos vemos, da forma como ele confeccionou a comida. És de facto um verdadeiro artista. Obrigado. És mesmo um verdadeiro artista e quero agradecer-te, porque das poucas vezes que aqui venho, eu venho aqui poucas vezes,